Posso na parede. Salvador, muito boa noite. Web 6720, pronto, pistão no zero. Ali mantém 1 no 0, 6720. Ali mantém 1 no 0, 6720. Inicialmente mantenha o setor norte alongando a perna do vento, aguardando para girar a base. Alongar a perna do vento, Oscar Lima X-Ray. Aqui Mike Alpha, decolagem da 17, 100 com 10. Treinamento no 8. 0, alinhado pronto. 7. Mantenha a posição, Web. Mantendo, Web. Oscar Lima X-Way, base autorizada, reporte final no 7. Oscar Lima X-Way, autorizado, base, descontará na final. Gol na 273. Salvador, o gol na 273 para ingresso na Juliette. Sim, portão 3, Juliette, portão 3 aprovado. Juliette 3, ingresso 3. Salvador, gol 601. Prossiga, gol no 601. Autorização, Galeão. Gol no 601, autoridade Galeão, nível de voo 360, pista 190, curva direita, saída da El, Leda Bridge pela Upper Zulu 10. Controle 1919 decimal 35, torre 1919 decimal 6, transponder 5530. Pesado Galeão 360, peso 10, decolada 10, curva direita da Elida. Controle 1935, 186 torre, transponder 5530, gol 601. Gol 1601, após Leda, voa Bridge. Toque emitido, Oscar Lima X-Ray. Gol 1601. Uno, Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco. Sete, Bridge, 601. Gol no 601, no cotejamento correto, reporte ponto para o pushback. Amaral, 601. Mestre 20, decolado 201, no controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, boa noite. Poli Salvador, Webjet 6720, decolou na subida da L, passa 1000 pés, boa noite. 6720, contato radar, decolagem, submarino 360 após 2000, direto Leta. Estou subindo para 360 após 2000, Leta Web 6720. Alô, tá 3897, 4 contact, está com 199 a bordo, 199, alterna Galeão, 3,5 de autonomia. Tenho no 7, mãe, confirmado. Oscar Lima X-Ray, estou com o RMT agora 03, padrão novamente, repórter cruzando o campo. Padrão pela esquerda? Afirmo, sim, pela esquerda novamente, circuito, reportando na perna do vento e cruzando o campo. Contará cruzando o campo, Oscar Lima X-Ray. Bom dia, no ponto de espera, chame Torre, 118, decimal 6. Rebate o ONU, via Índia, bom dia, 386, 3297. Pronto para o X-Deck, posição 5. Visual com trágico cruzando o campo, irá manter o setor nordeste, sem interferir com este da 17. Tem um traço para aproximar, para final 17, mantenha mil pés do setor nordeste. Oscar Lima X-Ray, aguardando novamente para prosseguir na final. Setor nordeste, Oscar Lima X-Ray mantendo mil pés. Sim. Oi, Salvador, direto de Zulu. Índia Zulu, dá presente em curto e base, final no 7, após sinal de 2 milhas e meia. Afirmativa, vem importando, é passar nas 2 milhas e meia, final no 7. Livre, acionar. Coordenação, após a passagem do SAM, está autorizado, 601. Gol 1567, pronto para a cópia. Prontíssimo, Tereza, 1567. Gol 1567, autorizado Brasília, nível de voo 360, pista 10, curva direita pela Opusulu 17, saída árvore, transição elefa, controle 119.35, torre 112.6, transponder 5532, coteja. Seu 360, via Perzulu 17, decola da 10, primeira curva direita, perfil da Arbor, transição elétrica. O controle 119.35, torre 102.6, transponder 5532, gol 1567. Gol 1567, cotejamento correto, reporte ponto para o pushback. Cortará, gol 1567. The ground giant 8671 is ready for a pushback and start. Giant 8671, hold position and wait for push on apron number 3. Roger, holding for push apron number 3, Giant 8671. 288, alternando 2545. 1288, 2545, Lima X-Ray, curva esquerda, intercepta final no 7 novamente e reporta visual com tráfego na aproximação da no 7. Curva esquerda, reportará visual com tráfego. Oscar Lima X-Ray. Golf Bravo. Contato radar na decolagem. Tudo bem, mantendo 360, perfil Argo. Perfil Argo 360, mais de Golf Bravo. Torre, boa noite, está 3897. 3897, está autorizado em linha decolada 10, 108. A linha decola, está 10, está 3897. compacto. Gente, libere na Quebec inicialmente, mantenha na Quebec aguardando para prosseguir. Considere solo 08. Oscar Lima, você interceptando o sinal. Gente, Oscar Lima, isso aí. Se continua na aproximação da 7. Bom, no 601, na autoridade táxi, via Taxiway Índia, no ponto de espera, chame torre 118, decimal 6. Índia 1862, 601. 09, controle 0935, Mongol. Obrigado, bom trabalho. Mente. Oscar Lima X-Way, autorizado o toque remetido no 7-108. Oscar Lima X-Way, reta final, trem baixado travado. Gente. Direto, Laser 10-3-8-9-7. Back and start, Giant 8-6-7-1. 251, Altena 13325, WebJet 6780, boa noite. Siga o Sané 6251. 259, informação Vitor, guardando coordenação Guarulhos. 601, autorizado a alinhar e manter na pista 10. Alinhar e manter 10, 601. À direita, Opzulu 44, saída da El, Leda Eudes, controle 1119.35, torre 1118.6, transponder 5527. 360, decola da 10. 360 para Guarulhos, decorada 10 com curva direita, Nadael, Leda Eudes, Super Zulu 44. Controle 7935, 216, 612, acionando 5527, Xené 6259. O Xené 6259, frequência da torre 1118, decimal 6. Tem ativo, 286. Xené 6259, cotejamento correto, reponto ponto para o pushback. Juliette, India Zulu, prossegue o táxi pela pista, me chame livrando à esquerda no passo 4. 3894. 3894, complete a aproximação e chame a torre 1-1-8-6-12. 3826, graças a bola. Tem o Alzuno 1, o senhor vai prosseguir agora para o farol de Itapuã, onde realizará a espera, aguardando mais um circuito de tráfego. Oscar Lima X-Ray para o farol de Itapuã, circuito de espera. Oi, Salvador, muito boa noite. É o TAN 3894, vai passar a Índia Serra, baixar a chegada de volta. 3894, copiado. Continue a aproximação. Informo. Vento de 1-0-0 graus com 8 nós, tem livre pouso na pista 1-0. Informação à sua direita, temos aeronave a 1-0-0 pés em espera no litoral. Não interfira na aproximação. 3894, livre pouso 1-0. Afirmativo, livre pouso 1-0, vento de 8. Oscar Lima X-Ray, as curvas, por gentileza, à esquerda, ok? Sem interferir na final da 1-0. Abrimos, tá? 601, agora controle 1935, bom voo. Obrigado, boa noite. Centro Recife 1288, alternando 12545, Papa Romeo, Mike Golf Bravo. Era aqui no farol de Itapuã. Afirmativo, aguardando para prosseguir o cruzamento. Aguardando, Oscar Lima X-Ray. Vai dormir direto dentro. Oscar Lima, X-Ray já avistou a aeronave. Ok, isso sim. Isso tem condições de cruzar a final da 1-0 a retaguarda do mesmo? Afirmativo. Temos condição sim. Então está autorizado com segurança o cruzamento da final da 1-0 a retaguarda do Airbus da TAM. O Oscar Lima, X-Ray, me chame cruzando, ok? Formará cruzando a final da 1-0. Oscar Lima, X-Ray. Aqui é com o Delta, muito boa noite, prossiga para a torre. Ok, eu estou ciente, informe estimado. 5 minutos, copiado, Mike é com o Delta no passe 4, então para giro dos motores. Max-Ray cruzando a final da 1-0. Estou ciente, Oscar Lima X-Ray. Está autorizado a girar base para a final da 1-7 para mais um toque arremetida. O senhor teria o estimado de mais quantos o senhor ia realizar? Seria só mais dois pousos, esse e o outro seria o final. Copiado. Na 3894, solo 15, direita 121 decimal 9. Direita 121 decimal 9, tá? 3894. Solo Salvador, excelente noite, tá? 3894, livrou as instruções? Tá, 3894, autoridade táxi pela Alfa, faça espera na Juliette. Entendeu, táxi autorizado pela Alfa, mantém ciência da Juliette, tá? 3894. Afirma, então 3894. Obrigado. Vento 1-1-0 graus 7 nós. Oscar Lima, trem baixado e travado. Mike Eco Delta. Golo 601 cruzou 130, chame Recife, 1251, alternando 13325. 251, 3325, cuidado. Salvador, gol 1273. Prossiga, gol 1273. Muito boa noite, sucedendo a informação, Victor 380 para Confins, a sua escuta pronto cópia quando. Autorização. Voo 1273, aguarde cópia. Ground, Giant 8671, ready to taxi. Giant 8671, approve the taxi via April 1. Taxiway India, hold point. Runway 10. Tower 18.6, QNH 1013. Alright, cleared apron 1, India, hold. Runway 10 point, hold point 10, and 118.6, altimeter 1013, Giant 8671. Juliet, eu tô 3894, senhorita. Autorizado com vale à direita para o cruzamento da final da 1-0, me chame cruzando a final. Oito. Correção, para o gate 8. Ok, então, dá passagem ao 747 400 da Eminentes, após a gente segue para o gate 8, na 3894. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não Afirmo, então 3894. Solo, Salvador Gono 567, pushback, acionamento no 22. Uno 567, mantenha a posição. 567. And ground, Giant 8671, we'd like to give way to TAM. Maintain position. We'll hold our position here, Giant 8671. TAM 3894, autorizado o táxi pela Juliette para o pátio 1, gate 8. Autorizado o táxi para o pátio 1, gate 8, TAM 3894. Thank you, Giant. Gol 1273, quanto para a cópia? Gol no 273, autorizado com fins, nível de voo 360, pista 10, curva direita, saída da El, Leira, Bridge, após Bridge, direto pela Lopes, 16, controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 60, transponder 5546. Relativo, 360, com fins, decolada 10 por dia, direita da El, Leira, Leira, Bridge, Bridge, apertura 16. Bom, no 273, cotejamento correto, reporte quanto para o pushback. Ground, verify Giant 8671 is clear to taxi. It's clear. All right, we're continuing. India, hold point for 10, Giant 8671, thank you. Giant, affirmative. X-6 está autorizado, gira base, confirmando o senhor vai prosseguir agora para pouso final. Afirmativo, pouso final. Change. Dona 7, baixado, travado, Oscar Mendes Ferreira. Após pouso, prosseguirá para o hangar da Alistar. Livre pouso no 7, vento no 00 graus com 7 nós, Oscar Lima, X-Ray. 6-7. Salve Salvador, boa noite, gol 1940. 1940, possível. Autorização Guarulhos, 360. Gol 1940, autorizado Guarulhos, nível de voo 360. pista 10, curva direita, via altitude 21, saída Argo, Elefa, controle 119.35, torre 118.6, transponda 5553. Runway 10, wind 100 degrees, 7 knots. Saída Arpa, torre 386, transponder 5553. Patango Oscar Lima X-ray, backtrack está autorizado direto para o hangar da Aerostar, me chame pista livre. Oscar Lima X-ray autorizado, backtrack. Autorizar a pista, vai informar. Solo, confirme a frequência do controle após o decolamento. 19.35. 19.35. Copiado, tenha uma boa noite. Tower Giant, 8671, just one more time. Confirm, clear for takeoff, runway 10. It's clear, affirmative, clear for takeoff. The wind now is 110 degrees, 8 knots. Clear for takeoff, runway 10, thank you, Giant 8671. Salvador, Oxenero 6259, ponte Juno, puxa a torre. Oxenero 6259, mantenha a posição após a passagem do Boeing da Gol, autorizado para o pushback. Vai manter após a passagem do Boeing, na segunda 1, né? O Boeing acho que não é para passar a gente não, né? Confirme. 6259, Boeing está à sua retaguarda. Ah, não posso sair do Boeing, a retaguarda está autorizada, Xenia 6259. Está autorizado, Xenia 6259. Para táxi, jogou 1567 com 107 a bordo, alterna. Com fins com 3 horas e 50. Gol no 567, autorizado táxi, táxi via Taxiway Índia, no ponto de espera, chame torre 118.6. Índia, ponto de espera, 18.6, gol no 567, bora. Solo, gol no 273. Solo. Prossiga, gol no 273. A autorização de tráfego foi dada à saída Leda, transição Bridge, porém essa transição não conta aqui na minha casa, pode confirmar? Bom, no 273 foi dada a saída da El, Leda, Bridge.